O Rony pede desculpas, ele não pôde estar aí, teve um contratempo aí. Mas a gente queria assim convidá-los, né? Fábio, João, né? Vocês estarem participando mais do grupo ADM, né? Qual que é? O que que é o grupo ADM, né? É o pessoal que cuida do grupo, que administra, assim. E na verdade a gente não faz muita coisa, assim. A gente, na verdade, só criou o grupo, né? Daí praticamente o grupo ele anda sozinho, né? Caminha sozinho, né? Para ajudar a gente pensar assim, poxa, como que a gente pode melhorar o grupo, né? Será que a gente pode direcionar o grupo para alguma direção, para alguma coisa diferente ou não, né? É só tentar recordar aqui qual que era a origem, né, do grupo, né? O nome do grupo é Cidadania Cristã para o Bem Comum, né? E cidadania do bom cidadania cristã é cristão, né, pelo próprio motivo da gente ser a princípio o grupo evangélico, né? Se bem que hoje em dia tem alguns católicos aí entre a gente, assim, né, que pra gente não teria nenhum problema, né? E também era um grupo mais pro pessoal que era mais o pessoal da Rollins, né? Mas como a gente encontrou no meio do caminho aí o pessoal da Metodista Livre, de outras igrejas assim que são semelhantes à Rollins, né? E também o pessoal que se sente meio isolado, né, em suas igrejas, assim, né? E também os amigos, assim, né? Dos amigos, e hoje em dia já é. Não é só evangélico, né? Que envolve o pessoal cristão, né, em si. Não só o pessoal cristão, mas também o pessoal que pelo menos respeita, né? Que sabe os valores e tal. E cidadania. Bom, eu até nem vou arriscar falar sobre a cidadania. Eu posso deixar para o Rony falar algum outro dia aí. Né, mas para a ideia assim de, poxa, a gente pode fazer alguma coisa, né? A gente tá aqui, a gente discute, né? Ou seja, no começo era o pessoal sentia falta para falar, de um grupo para falar, né? Então esse grupo é bem-vindo. E também ficar postando algumas coisas, né? Então, esse grupo, essa parte é suprida, né? Que todo mundo consegue postar, consegue falar alguma coisa, né? E também encontrar o pessoal que pensa mais ou menos semelhante, né? Coisa que a gente não encontra nas igrejas aí, né? Então, mas por outro lado, não só discutir, mas também fazer alguma coisa. No começo até surgiu algumas ideias de, ah, vou fazer um curso, vou fazer isso, um curso na parte de educação, né? Tinha uma irmã que estava, acho que de Londrina mesmo, que estava tentando fazer alguma coisa na parte da educação, tudo e tal. Daí ela até pediu ajuda, a gente, né, com algumas ideias, tudo e tal. Só que no final ela acabou fazendo sozinha e nem sei como, se ela terminou ou não, né? Tem a ideia do curso do João, né? Fazendo, né, sobre armas, sobre liberdade, né? Ou seja, coisas que a gente poderia incentivar, né? O pessoal tá fazendo, né, algumas coisas aí. Bom, o convite aí tá de pé, né? Se quiser participar, serão bem-vindos aí. E o que a gente tenta se reunir a cada 2 semanas, geralmente domingo, umas 9 horas, e para uma conversa de 1 hora e meia mais ou menos, para a gente só expor assim algumas coisas, né, que a gente do que tem achado do grupo, do que tem que fazer, alguma coisa assim, né? Mas a parte de administração não tem nada, nada assim de Em termos de. importante, né? É só basicamente o pessoal que pede para inserir, né? Então a gente geralmente pergunta, ah, tem tal pessoa, tudo e tal, tem algum problema, a gente pode inserir ou não, né? A gente acaba pelo menos tendo uma opinião, né? Que. Ah, mas até hoje acho que não deu nenhum problema aí, né? Eu acho que. Bom, mas daí para inserir também, quem tiver disponível geralmente insere lá, né? Às vezes a gente demora, né? Mas. Mas basicamente é só inserir lá, né? E até acho que a única vez que teve algum problema que o pessoal tava. Tinha um pessoal em relação à vacina, né? Tem um pessoal que não concorda totalmente, né, com as vacinas. Então, até que. Isso que a gente chegou a discutir também algumas vezes aí, mas tipo, acho que a maioria do pessoal acho que concorda em relação à vacina, né? O pessoal que não concorda meio que saiu, né? Só essa vez aí que a gente pensou, poxa, talvez a gente tinha que ser mais. Como dosar, né? Ser mais. Será que a gente dá um freio no pessoal? O que que a gente faz, né? Mas no final. Pois é, né? Eu mesmo colocava bastante lenha, né? Mas, não, todos nós, cada um tinha sua opinião, né? E E. faz parte, né? Pois é, né? E no final a gente. É meio que a gente nem tenta intervir, né? A gente só, no máximo, a gente. Tá, mas aí vocês têm se reunido então a cada 15 dias já para conversar sobre assuntos. Isso. É legal, cara. Porque. Agradeço o convite. Assim. Então. E aí, aceita o convite, hein? Vamos participar. É domingo cedo? É domingo à noite, né? Noite? Cara. Umas 9 horas. Preciso ver se eu consigo entrar só. Porque eu atendo em Açaí, né? Ah, tá. Não, qualquer Tá. coisa a gente pode procurar um outro horário também, né? Tá, mas daí eu volto no domingo, né? Então, às vezes Ah, termino o culto lá e eu volto. entendi. Mas aí, não, tenta alinhar isso depois, sem erro. Sim. Ou à tarde, ou à noite, mais tarde, ou mais à noite, Tá. Sem erro, não. Eu gosto bastante do pessoal aí, me identifico bastante mesmo. Ah, legal. Realmente, né? Não existe você discutir essas coisas dentro da própria igreja, existe, escandaliza o povo. Pois é, né? Não deveria, né? Mas escandaliza. Me porei em pena. Assim, e agora a gente tá num momento que, poxa, o grupo tá legal, tudo e tal, mas a gente podia ter uma direção, né? Não sei se uma nova direção, né? Mas isso é por isso a gente tá chamando outras pessoas pra gente discutir mesmo, né? Pra Tem que ajudar aí a discutir melhor. ouvir, orar, né? E ver o que Deus direciona esse grupo aí também, porque tem que ter uma finalidade também, né? Ah, sim. Não vou te contar. Hoje até tava discutindo ontem com o Wilson Caria, né? A questão da cidadania, né? A questão de honra, né? Brasileira não tem a mínima noção nem do que se trata honra, seja honra. Isso aí é algo que a gente perdeu, né? Pois é, isso é verdade. de respeitar, honra, respeito ao forte, já não existe. É, a gente até perdeu as coisas mais simples, né? É, perdeu a essência do ser humano, né? De olhar pro outro e respeitar, né? Principalmente para pessoas mais velhas, alguém com alguma dificuldade, alguma deficiência, né? Pois é, né? Então, até tá discutindo isso aí com o Wilson, porque Londrina, Celso, não tá faltando emprego. As empresas, os acessórios, que tá todo mundo precisando. Mas não tem mão de obra qualificada, né? Pois é, né? Tem até o pessoal com diploma, mas não é qualificado, né? Não é, não é. Mas e aqui, então, e aí também são coisas básicas, então, que as pessoas não têm mais, não têm respeito. É, não sabe atender um cliente, não sabe tratar um cliente, não sabe, às vezes, para dar troco, né? Pô, o cara tá jogando dinheiro, né? Coisa não existe. Pois é, né? É coisa é básica que a gente não tá conseguindo suprir, né? E querendo ou não, esses vícios aí, os próprios filhos de cristãos estão carregando, né? Querendo ou não, é influenciado, né? Se ela não tiver uma disciplina em casa, não tiver uma orientação na casa. Essa é verdade. Então, é por isso o Rony recomendou um livro lá pra mim, lá, que é Virtudes. Ah, é? Nossa, é eu... legal. São dois volumes, assim, bem grossos, assim. São várias histórias curtas, assim, falando sobre virtudes. Ah, sobre diversos tipos de virtudes e diversas histórias diferentes, né? E acho... quem é o autor? Ai, eu não sei o nome do autor. Tá lá no meu quarto. Só um pouquinho. Pode pegar o livro lá, o grossão lá, Virtudes, por favor? Ah, você já comprou, né? Ah, sim. Daí o volume 1 tá aqui em casa, o volume 2 tá na minha sogra aqui. Oh. Mas o... pois é, é meio grossinho aqui. Ah, vamos ligar a câmera, o João... acho que não... caiu, né? Deve ter caído, na verdade. É. Ó, oh, Rafa, mostra aí. Obrigado. É. Deixa eu tirar aqui. Virtudes. William Bennett. Livro das Virtudes, deixa eu ver aqui. Vou botar uma fada, eu queria dar uma estudada um pouco mais profunda nessas coisas. Ah, é bem. Sabe, tipo, histórias de antigamente, assim, que falavam sobre virtudes, tudo e tal. Então. Daí. É, deixa eu ver. Livraria da Família. São dois volumes. São dois volumes. Estou tentando ver aqui. Ó. Livraria Família Cristã. Escritório, a livraria. Ah, essa livraria cristã aqui? É, livraria. Celso Garcia, né? Oi? Ah, não. Celso Garcia? Não, o. Peguei aqui é livraria. Ah, vou compartilhar a tela aqui. Bom, tem livrarias da Família Cristã, mas. Não tem um livro aqui. Olha isso daqui, ó. Eu não conheço essa livraria aqui, tá? Mas... é isso daqui, ó. Ah, não tem aqui nessa livraria. Esse tem aqui, eu achei no... Deve ter no Amazon, alguma coisinha. Amazon. Jeff Bezos agradece. Uhum. Tem esse aqui, ó, pra crianças, assim, que tem algumas figuras, é interessante. Ah, tipo, pra gente, assim, acho que a gente que teve uma boa formação, acho que não que agregue muito, né? É, mas pelo menos faz lembrar de algumas virtudes, assim, né? É, por exemplo, ele pega algumas virtudes como aqui, ó, disciplina. Daí são várias histórias sobre disciplina. Compaixão, várias histórias. Responsabilidade, amizade, coragem, trabalho, perseverança, honestidade, lealdade, fé. Ah, são coisas, por exemplo, a responsabilidade, trabalho, perseverança, honestidade, são coisas que você busca em qualquer empregado, né? É, era o quê? É, hoje eu tenho um rapaz, justamente, tá tendo problema com algumas questões. Esse empregado é cunhado, né? Então, já viu? A revisão, aí começa a dar problema com sombra. É, família é complicado. É. Envolve trabalho e piorou. É. Tá bom, e o resto tudo certo, hein, então? É. Pois é, né? Tá meio corrido aí, né? Idade pesa, né? Daí. Pois é, você é mais novo, né? Você é antes. Não tem nem 40, né? Acho. Não, eu já tenho 40 já. Já? Já. Ah, então. Você tá com quanto? Tô 46. Aí. Você tá dando aula só de manhã ou tá direto? Não, de manhã. De manhã? De manhã. Começo presencial. Presencial eu tô indo quinta e sexta só. Uhum. Mas semestre que vem começo presencial segunda, quarta e sexta, né? Ixi. Daí. Mas é longe aí de onde vocês moram? É isso? Ah, não, não é longe não. É meio contramão, né? De ônibus, né? Mas é. Dá uns, sei lá, uns 6 quilômetros, alguma coisinha. Perto. Não é perto, não dá umas. Tanto no trânsito, então. Não, dá uns meia hora de carro, acho. De ônibus dá uns 50 minutos. Que. Né, tranquilo. Né. Dá aula do quê? Pois é, eu tô com disciplina de pré-cálculo. Pessoal que não aprendeu matemática, daí a gente tem que. Mas é na parte de informática, a tua? Ah, não. É. Tem algumas coisas de informática, tem disciplina, tipo, tópicos eletrônicos, eu falo sobre tecnologias de educação à distância. É, mas não é um curso totalmente de tecnologia, né? É um curso de gestão da informação. Ele envolve administração, tecnologia e ciência da informação, né? É, a ideia é muito boa, mas os alunos são muito ruins. A concorrência é muito baixa e tá cada vez pior. Gestão da informação. Né? Hoje eu tava conversando com uma colega lá, falando assim, nossa, esse curso vai acabar esse curso, não tem como. Mas todos os alunos estão ruins, viu? Tá difícil o negócio. Ah, é. Eu tô precisando estudar alguma coisa de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, mano. Ah. Ah, vai começar a pegar esse negócio. O cliente vai começar a precisar de assistência nessa área de estar estudando. Pois é, a gente também tinha que estudar. A gente até em termos de TI, a gente teve que ver, seguir as regras, né, dos sistemas lá. Eu ajudo na parte de educação à distância lá. Daí a gente teve que ver as regras de como que funciona, né, de organização, backup, segurança. Daí semana passada mandaram uma autorização. Você viu que o governo lá permitiu que se possa vender os Ah, as dados, informações, né? as informações. Quer dizer, não serviu, não serve para nada. Na verdade, assim, esses dados nossos aí, elas já estavam todos de posse das instituições financeiras, de Serasa, FGTC, isso aí, eles já tinham tudo, né? Na verdade, sempre tiveram, sem qualquer autorização de pessoas. Ah, sim, eles só quiseram uma. Agora Agora eles. deram uma regularizada, agora vão comercializar, né? Não é Aí, verdade. querendo ou não, já é preparação aí para mundo controlado, né? Só seria fácil. É verdade. E o gov.br, né? A gente é meio que obrigado, né, fazer o cadastro lá. E lá tem a opção que é por reconhecimento facial, né? Ah, é? Eu nem fiz ainda. Pelo celular. Daí eu fiz pelo site, né? Fiz pelo site para não ter reconhecimento, né? Mas eles estavam meio que obrigando a fazer pelo. É para pegar o Celular. imposto de renda com reconhecimento facial, né? Eu tenho, mas o meu cadastro é antigo, então é por senha. Ele é Ah, mais que bom. antigo. Ah, então você não vai precisar. Mas o último recadastramento que eu fiz do Tribunal de Justiça. Da Justiça Eleitoral, já foi com reconhecimento de digitais, né? Ah, é, com reconhecimento digital mesmo. Na renovação de carteira de motorista também. Não. Então, hoje já tem um banco de dados, né? O amigo da polícia que me falou, ó, hoje você puxa o seu RG lá, já sai os dedinhos lá, pô. Ah, sim. Mas é tudo para controlar o pessoal de bem, né? Futuramente é, né? Infelizmente é. Porque se fosse para pegar bandido, seria muito mais fácil, né? Faz parte, né? Então tá, então. Tá bom. Beleza? Valeu, A viu? gente fica Convite, feliz aí obrigado. ter aceitado aí. E a gente espera que o João também se Tá junte aí. bom. Né, ele é bem ativo, Ah, né? Aí sim. tá. Beleza. Ative e potente. Falou. Valeu, hein? Abraço. Tudo de bom aí. Um abraço aí.